Ninguém se quiser viver. Coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Estamos aqui em mais uma ZebraCast. Aqui é Joel Su, que quer frescar, fresque, mas não fico frescando, não. Aqui é Vinícius Melo, do Pod Crazy, e eu não sou o Afonso Solano? Olha aí. Tá certo, olha aí, mano. É ele, cara. Isso aí é porque ele tem contrato com o MRG, né, cara? E não pode. É, cara, o Solano cover aí. O Azila Cast tava com poucos fundos, tiveram que trazer um cover. Espero que vocês não se importem. Mas a gente trouxe pelo menos um dos melhores, né? Um dos mais parecidos. Um dos melhores não, cara. O melhor. Aí. Bora, menino. Aqui é o Telos e diabo é isso, mano. E aqui é o Neto Maru e aí dentro, mano. E hoje, né, fazendo um episódio mega pedido pelos ouvintes, o episódio de gírias. É, cara. Tem até um carioca, né, na jogada aí, dando palpite. Sou eu, mano. Sou eu. Vamos que não pode parar. Primeira coisa é o merchan do Vinícius. Então, gente, eu sou apresentador do Pod Crazy. Pra você escutar a gente, é só entrar lá em pod-crazy.blogspot.com. Você vai escutar lá a gente falando besteira sobre filmes, sobre jogos, sobre HQs. Mulher pelada. Solano cover, né? Então vamos lá, e-mail. This is too fast, it just won't last. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Escreva para o AzilaCast, o endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter. Se você usa o iTunes, tem o link aí embaixo. Assine o AzilaCast no seu iTunes. E os downloads, basta clicar no zip, descompactar o MP3 e baixar e escutar o AzilaCast em qualquer lugar. Nas caixinhas de som, no celular, no MP4, no... nos fogões, né? Agora também. Ah, onde der, né? Hoje em dia tudo tem uma entrada USB, então... Pois é. E vamos lá pros recados do mal. Avisar ali os ouvintes que estão esperando as novas postagens, né, cara? A gente deu uma atrasada ali, disse que ia postar as coisas ali no dia, tem várias novidades ali. E enfim, a gente tá em julho, né? Mas julho é o mês de férias, ninguém quer trabalhar, né? Aí é complicado. Pois é. O pessoal quer viajar com a família, todo mundo que o cara procura, não, eu tô na praia, não sei o quê, me liga amanhã e tal. Engraçado, o cara tá na praia e o cara responde o tweet, né? Pra você ver, né, mano? Mas a gente tá se estruturando, né, cara? A gente tá montando a equipe, a gente tá vendo um pessoal novo pra gente conversar, falar com a galera, pra chamar, pra fazer postagem, notícia. Ou em outras palavras, nós estamos recebendo currículos, né? Pois é. Recebendo currículos. Primeiro e-mail, BerserkX33. É um nome bem elaborado. Asilado em videogames, filosofia e mitologia. Sem idade, sem cidade. Olá, irmãos asilados. Deve ser argentino, né, o cara? Estou aqui propondo um novo tema para um futuro podcast, mitologia, que só foi levemente citado em seu episódio de mitos. Possuo vários links interessantes sobre o assunto e um vasto conhecimento de causa. Mesmo que não queira me convidar, acredito que mesmo assim devem fazer algum podcast sobre o tema. Qualquer necessidade de informação e tiração de dúvidas é só pedir que estou disposto. Olha aí, cara. E mitologia é bacana, né? Aqui no caso ele enviou um monte de link pra mitologia japonesa, que é interessante, pouca gente conhece, né? Aí tem a mitologia grega, sei lá, nórdica? Provavelmente, quando ele for gravado, a gente entra em contato com o Berserker X33, né? Pois é. Próximo e-mail vem de Pedro Albuquerque, estudante, 15 anos, Fortaleza, CE. E aí, asilados, estou acompanhando esse podcast por causa do baitola do Easy Nobre. Ixi. É o negócio da intimidade, né? O cara, quando, é. Como é que o pessoal diz? Dê dinheiro, mas não dê intimidade, né? Um negócio assim. E sempre me divirto com seus podcasts. O último cast, Brincadeiras de Criança, foi o que me fez relembrar de minhas brincadeiras que participaram da minha infância. É mentira, porque o cara tem 15 anos, mas a infância dele foi no PlayStation, né? PlayStation 2, né? Já. O pega-pega, esconde-esconde o resto. Porque, enfim, só o que importava era o pega-pega e o esconde-esconde, né? É, o resto era o resto mesmo. Um cast que também gostei muito foi o de Kung Fu, pois também pratico um arte marcial e sei a dificuldade de fazer 30 abdominais seguidos. Olha aí, só faltou ele dizer qual o estilo dele e qual é a academia, né, que ele treina. Pois é. Reforço ainda mais o pedido do cast de MMO e também ficarei honrado em participar desse cast, pois sei muitas coisas de MMO e já joguei muitos. Olha aí, cara. Próximo e-mail aqui é do Vinícius Correia, 19 anos, São Paulo, capital. Será que é o Vinícius Solano, hein? Eu tô achando que é o Vinícius Solano, cara. Eu já ouço a Zilla Cash há pouco mais de um mês. Às vezes falo algumas merdas sobre os caches via Twitter. @what_crap. Já não é o Solano, né? É, pois é, já não é o Solano, que o Solano, se vocês vão reparar, é na mínima oportunidade desse bicho. Já mete um merchan, então não é ele, não. Mas nunca mandei e-mails, então aqui estou. Me racho com todas as fuleiragens que vocês fazem ou presenciam. Meu cache preferido é Histórias do Senhor Pinóquio. Olha aí. Que já é o, de fato, o Prenda-me Se For Capaz brasileiro. Porra, muito massa esse alcunha aí, né, pro Senhor Pinóquio. Observação: gostaria de saber sobre o presente deste indivíduo. Eu adianto, cara, que o Senhor Pinóquio daria Histórias do Senhor Pinóquio 2 pra depois ter um Histórias do Senhor Pinóquio Now, né? Porque de histórias antigas, mas ainda daria um programa inteiro de muita coisa impressionante, cara. Dá pra fazer uma trilogia, cara, dessa parada aí. Tá tranquilo, porque depois que a gente gravou o primeiro episódio do Senhor Pinóquio, uma porrada de colega da gente mandou histórias que a gente nem conhecia, cara. Pois é. E a gente relembrou de outras, então pode ser que muito em breve role um 2, né, com ele. Pois é. É tema que recomendo para um futuro cast, coisas que nos constrangem. Olha aí, vergonha alheia, né? Pois é, isso aí tá na moda. Creio que esse tema deve render altas histórias. O que mais acontece comigo é quando eu estou assistindo a filmes, vídeos na internet, ou sei lá, com pornozão, né? O conteúdo normal, e sempre que minha mãe ou alguém mais velho chega pra assistir ou falar comigo, entra alguma cena de putaria do nada. Olha aí, é me engana que eu gosto, né? E também gostaria do já muito pedido sobre o cast sobre gírias nordestinas. Olha aí, cara, atendendo ao vivo, né? Só porque o Vinícius é gente boa, a gente vai quebrar o galho dele agora. E o mais esperado, a vida e ensinamentos de Teolos. Ai, ai. Esse aí, meu amigo, vai destruir muitas famílias, viu, se for lá. Próximo e-mail vem de Joe, 19 anos, a Joey, 19 anos, eletricista, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Fala, galera asilada, muito bom esses casts nostálgicos, quando vocês começam a falar dos pais de família que soltavam pipa, eu lembrei de um infortúnio da minha infância. Uma vez eu abandonei uma bicicleta. Como é, mano? Uma vez eu andando de bicicleta, enrolei a bike na linha de um viciado lá, cara. Caralho. Eita, porra. Aí meu primo ficou colocando pilha no cara que ele ia me apanhar na rua, bicho. Aí foi quase um mês desviando minha rota de casa pra escola. Eu criança, ainda nos 7 anos, todo amedrontado, mas o primo do cara era um puta filha da puta, né, mano? Porque o pivete de 5 anos, mano, o bicho é coagido por um marginal, mano, e o primo desse bicho dando corda, cara. Pois é, cara. Já outro assunto mais comentado, peão. Meio que eu fiquei só durante umas férias jogando isso, cara. Olha aí. Largar o braço aqui no Rio é conhecido como machadão, ó. Olha aí. Machadão. Dava briga e tudo mais. O segundo momento não era muito bem peão, mas era como se fosse. Foi os Beyblades. Olha aí. É. Todo mundo comprava aqueles peões de 5 reais nas lojas clandestinas. Tudo made in Paraguai. Aí todo mundo comprava vários e fazia lá as suas alterações pessoais. Ou o Babau também fazia alteração de Beyblade. Pois é, colocava umas faquinhas, né, no bicho. E símbolos cabalísticos, né? Também. E beleza, aí todo mundo comprava, fazia suas alterações, que não importava bem quão bem sucedido eram, porque no final todos acabavam sendo destruídos pelos originais que compravam o Beyblade originalzão, né? Que esse bicho era mais pesado, né? E no final sempre tinha aqueles moleques que eram mais pilantras que compravam o Beybladezão falsificado, só que com um jeitão de original. Que era um dos poucos que davam pra competir com os 100% originais, né? Quero quase lá, né? Esse Beyblade aí. Próximo e-mail aqui é o do Walter Pando. Olha aí, cara, o Walter. Olha. 25 anos, fazedor de porra nenhuma, São Paulo, capital. É, o meu sonho é ter essa profissão dele aí. Fala, galera asilada. Walter Pando aqui mais uma vez. Como vocês não falaram do clássico amarelinha? E aí que eu pergunto o Walter, né? Como é que ele não ouviu? Porque a gente falou, né, no programa. Pra você ver, né, mas o cara nem escuta o cast, manda um e-mail. Amarelinha, queimada, ou pior, ficar disputando no carimba. Olha aí, mano, a gente falou, cara, desses aí tudinho, e principalmente do carimba, né? Ou então o Walter tava bêbado, né, mano, esse dia. Eu confesso pra vocês que chorei nesse cast. Lembrei de todos os tempos que brincava no meio da rua, quando ainda morava em Senador Pompeu. Olha aí, cara. Se ele chorou, ele deveria ter gravado, viu, mano? Porque o Walter chorando deve ser uma cena singular, né, bicho? Pois é. Poucas vezes brinquei na rua em Fortaleza. Eu mais andava de bicicleta, que digo, era limitado no quarteirão de casa. Olha aí. Pobre Walter, né, bicho? Uma vez fomos até o vizinho da frente e andamos até um pouco mais longe do que de costume. Não deu 20 minutos e apareceu nossos pais pra nos achar. Olha aí, bons tempos. Não, mas tu percebeu que ele disse que ele andava de bicicleta só até o vizinho da frente? Então esse bicho ficava tipo arrudeando só a extensão da frente da casa dele, não era não? Fica a dica para fazer um cast de programas televisivos das nossas infâncias. E eu quero estar nele, convidado com a cartinha do Rugal. Olha aí. É, todos os nossos convidados recebem a cartinha do Rugal. Inclusive o Solanozão desse programa pode confirmar, né? Pois é. Continue assim e vamos em rumo ao desencontro. Próximo e-mail vem de Alex Fábio, tudo junto, custódio, 33 anos, agente fiscal rodoviário, Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Olá, asilados, o programa de brincadeira de criança fez-me abrir as gavetas empoeiradas das minhas memórias de infância. Sou do tempo em que era normal ver a molecada brincando na rua, coisa rara hoje. Olha aí. É, realmente, hoje em dia a garotada brinca dentro dos seus quartos escuros na frente do computador, né? Pois é. Eu não acho isso aí nada errado, não. Eu acho que as crianças de hoje em dia têm que fazer isso mesmo e ouvir podcasts também, né? É, verdade. Falando em uma brincadeira de rua, sempre existe um elemento que assustava a todos os moleques. O vizinho furioso. É verdade. É mesmo, né, cara? A gente esqueceu de falar disso, que em toda a vizinhança tinha aquele vizinho filha da puta que não gostava dos pivetes brincando, né? Inventava briga e tal. Pois é, cara. Aí ele continua aqui. Aquele camarada chato que reclamava do barulho das crianças, brigava com todos os pais, furava as bolas que caiam no seu quintal, e eu achava aquilo ali tão ridículo que me prometi ser um adulto legal, gente fina, e acho que tenho conseguido. Aí você imagina o Alex Fábio estilo Sérgio Malandro, né, hoje em dia. Meu avô, cara, ele, uma vez que a gente bateu tanto com a bola, aquelas dentes de leite no portão da casa dele, que ele saiu com um facão e partiu a bola em dois ali. Vixe. O avô aí de vocês tinha moral mesmo, viu? É. Vou terminar o e-mail jogando um balde de água fria na esperança de favores futuros, cara. Ele é um funcionário público honesto, né? Ou então ele tá só tentando manter as aparências, né? Porque tem um ponto e vírgula e um barra aqui do lado, né? Meio uma piscada, né? Agente fiscal rodoviário é apenas mais um modo elegante de dizer funcionário de empresa de ônibus, bicho. As máscaras caindo, cara. Não deixa de ser verdade que toda passagem de ônibus é um documento probatório que requer fiscalização cerrada. Mas o cara tem que ver o lado bom, né? Então isso quer dizer que ele pode nos conseguir passagens de ônibus no preço, né? É, passagem de ônibus ele é preços módicos. É, fica aí a dica, né? Fico por aqui, passando por Mato Grosso do Sul, venham tomar um tererê conosco, que eu não faço a mínima ideia do que é que seja, mas a gente aparece aí. O Telos aqui disse que se for alcoólico, ele já tá lambendo os beiços, né, cara? Pois é. Esse bicho tá perguntando se pode levar as garrafas vazias, né, pra trazer um pouco pra cá. Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar, esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Sim, né, cara? Não tem dados históricos, assim, sobre como surgiu, né, as gírias. Ela só foi surgindo, né, cara? A escrita surgiu, né, o pessoal começou a se socializar, né, os homens. Surgiu a escrita e a fala. Começaram a deixar de falar Uga Uga, né? É que o Uga Uga era a gíria do momento naquela época. Todo mundo falava Uga Uga, só mó descolado. Agora sim, tem alguns fatos, né, que evidenciam o surgimento das gírias. Né? A eleição do Tiririca, né, cara? Porque, por exemplo, na sociedade antiga, quando os artistas, os escritores, eles não poderiam expressar as ideias dele direito, eles usavam metáforas, né, nos poemas dele e tal. Aquela coisa toda do preconceito. Na época das guerras, o pessoal, para esconder informações ou uma localização, eles trocavam, né, as palavras para alterar o significado da mensagem, da informação. Pensei que tu ia dizer que na Idade Média, quando o cara dava uma topada, a turma já maiava esse bicho. Eu acho que o maior caos do surgimento das gírias é a invasão dos outros povos, né? A cultura, né? É, uma cultura se choca com a outra, se mistura e acaba saindo aquela coisa louca, né? Surgimento de outros movimentos, né? Tribos, música, tipo a tribo dos hippies, do pessoal do rock, do punk, e principalmente do rap, né? Que tem muito também. Aqui no Rio tem muito funk, cara. Gíria tem muito funk. Funk é do mal. Torço pros funk do Rio aí. Mas o último funk que tu ouviu não foi aquele do... Como é, mano? Ou do você, mano. Você, você, você, você, você, você, você quer. Você, você, você, você, você, você. Funk você. Cara, aqui no Rio, tá assim. É, tu tá em algum lugar público, tipo sala de aula, em faculdade, qualquer lugar assim. Tu fala com você na frase, tem sempre uns 10 babacas. Você, você, você, você. Tá horrível, cara. É isso e do palhacinho, cara. Acabou com a vida. Pior que é mesmo, a imagem daí. Palhacinho com a do palhacinho, pô. Vocês não conhecem o funk do palhacinho? Como é essa aí? Dum, dum, dum, dum, dum. Sabe quando a mulher tá aqueles dias? É nesse momento que ela precisa de carinho. Aí tu mete a cara na buceta sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue. Olha pra ela e fala, fala, fala, fala, fala. Ah, agora me chama de palhacinho, palhacinho, palhacinho. Caralho, bicho. É o Afonso Solano levando cultura. Aquela letra aí do palhacinho é justificável, né? O cara pensou que é uma coisa sem sentido, mas tem fundamento. Pois é. Eu sei que quando eu for ao Rio, uma das coisas é parar num baile funk pra ver as safadas mexendo. Me avisa que eu te levo no inferninho lá na Lapa, cara, pra se amarrar. Só isso. No outro dia eu vou embora. E eu disse, aí gata, e aí gata, e aí? E ela se amarrou. Agora existe sim uma diferença entre gíria e dialeto, né? Eu acho que é uma explicação um pouco mais técnica, né, cara? Que eu estudo comunicação, né? Eu faço publicidade e tal. E o que eu acredito que seja tanto o dialeto quanto a gíria é a mesma coisa. São convenções culturais da linguagem, entendeu? No caso da linguística, no caso. E, tipo assim, a única diferença eu acho que o dialeto é convencionado por um número maior de pessoas. Já a gíria é mais restrito. Ah, mas o dialeto também é meio que uma acomodação, né? Um determinado idioma. Vamos dizer, um exemplo que tem, que o cearense usa, é o famoso bó, né? Puta merda, é verdade. O bó. O bó se caracterizaria como uma questão de dialeto, talvez não de gíria, porque no resto do país a pessoa... Vamos em boa hora. Aí foi reduzido... Vamos embora. Vamos embora. Aí... Vambora. Vambora. Não sei o que e tal, aí hoje em dia é só bó. O cara chega assim, ei, mano, bó. O cara já sabe. aqui no Rio a gente ainda fala vambora, cara. A gente ainda não chegou a tão estágio de evolução. Tem também o hippie cearense, né? Que puta merda. O hippie cearense seria tipo Falcão? Esse é bom. Essa, agora, na internet o pessoal usa muito a abreviação, né? É VC, TD, LOL. Você... mas é mais abreviar mesmo. O VC é a mesma história do vamos em boa hora, né, cara? Você, VC, já tá C. Você quer. Eu sei que o culpado disso tudo aí é o Twitter, cara. Esse limite de caracteres e tal, o cara tem que abreviar tudo agora. Tem essas abreviações, tipo ABS, AF. Que eu já vi uma menina escrever, meu Deus, todo diferente. Ah, mas meu Deus, é uma gaiatíssima da menina. É um jeito muito doido, eu não sei nem como é que explica aqui. É, daqui a pouco entra o amigo X, né? Com X, amigos com X. Mas isso aí foi da moda emo, né? Aí, não, isso aí foi da moda Xuxa, né? Não, cara, o cara tá com X e tudo. Caralho, que Xuxa. Negócio de Xau com X. Xau com X, cara. Xau com X. Será que... O pior é que tem certos erros de digitação que eu não dispenso, não. Pra mim é erro. E erro de digitação, não, cara. O cara escreve assim porque ele quer. Pois é, mas não, mas aí chega a ser um erro. É que é uma merda muito seca, macho. Não dá não. Por exemplo, o cara bota não. Aí o cara bota N-A-U-M. Não, né? Não. É, aí não. Ele não se toca que ele escreveu a mesma... Ele apertou a mesma quantidade de teclas do não correto. São quatro tecladas do mesmo jeito, então é a mesma merda. Eu não dispenso não de com M pelo não contigo. Eu boto contigo. Eu já vi um cara digitando Faustão com A U M no final. Agora foda, cara, é quando o cara leva essas abreviações pra vida real, né? O cara pega e escreve uma redação com abreviação. Cara, isso tem muito, muito. Pior que na boa. Não, e o pior que isso aí, o cara nem percebe, mano. Eu trabalho eventualmente redigindo ofícios, aí vez por outra o cara se pega fazendo isso, fazendo um também TDM. Pois é, eu não falei que ele é direto. Não, mas isso realmente é normal, cara. Assim, pra dizer que eu não erro também, um bagulho que eu tenho muita mania é escrever o que sozinho, entendeu? Tipo, que, só que, né? Vou dar um exemplo já sujo logo de primeira, que foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. O puta que pariu. É. Em vez de eu botar o que no meio, que eu é, eu escrevo com que só, entendeu? Não, numa redação, então, às vezes tem uma porrada de que isolado. Eu tenho que ficar vendo o que que era no meio da parada, ver se era que ou é mesmo, se tinha outra coisa. O pior, cara, é que isso vicia, né? Você leva isso pra sua vida, né? Pior, cara, é que eu acho isso aí certo, sabia? Porque, certo. Vamos dizer, a função da linguagem é você transmitir uma mensagem. Sim. Por exemplo, o que lá, todo mundo que lê vai entender até qual o sentido, é mais rápido e mais abreviado. Se você soltar um que em qualquer momento da frase, o cara entende que é o que. Concordo. É tipo um amigo meu que ele tava trabalhando no... Ele ia enviar um e-mail, né, pro dono de uma fábrica gigante. Aí ele escreve no e-mail: ei, cara, mas isso aqui tá errado, tá abreviado. Tu enviou o cara, a mensagem pro cara errada. Ah, importante é o cara entender. Olha aí, cara. E eu disse: aí, gata, e aí? E ela se amarrou. Tem umas abreviações de internet, cara, que tá tudo bem. Fica, o cara até aceita, né? Tipo, o também, o cara escrever TBM, o beleza, o cara escrever BLZ. É, o também tá massa. Hoje, o cara escreve HJ, né? Com o cara dizendo: eu estou feliz, o cara bota 2 pontos e D maiúsculo, né? Como é aí? Eu estou feliz, cara, tu bota 2 pontos e um D maiúsculo. Ah, sim, bicho, é parecido. Aí, tudo bem, né? O cara até deixa passar, né, essas paradas aí. Mas quando é uma parada, assim, muito estranha, cara, aí é, já fica... O cara tá com casa com Z, né, e tal. Pior é que um amigo meu, nessa mesma empresa do e-mail do chefe, trabalhava com design de ambientes, né? Aí eu... Nossa, que trabalho másculo mesmo, né, cara? Pois é. É, mas tu vai contar aquela história ali do cara que era homossexual e vivia te perseguindo no trabalho. É, não, cara. Ele foi anotar no papel qual os eletrodomésticos que tinha na casa do cliente, né? Aí ele começou a anotar micro-ondas, não sei o que, notebook, geladeira. Aí ele foi escrever geladeira com J. Aí eu, porra, essa tua geladeira aí não tá gelando muito bem não, viu, cara? É. Geladeira. Gela bosta nenhuma. Geladeira com J. E eu disse: aí, gata, e aí? E ela se amarrou. A gente brincando com o gato, né? E, não, deixa a mão do gato aí. A mão do gato. A mão do gato. Caraca, aí. Pô, de brincadeira é essa que vocês faziam com a mão do gato? Tadinho do bicho, velho. É, coitado, né? A mão do gato, vocês estão frescando com o gato é osso, né, mano? Olha aí. Tô frescando aí, direto. Aproveitando, explica logo aí o que é frescar. É uma mesmo, gíria, cara. Também clássica. Mentira, tu conhece, tu falou nada. Tu conhece o frescar? Eu não, cara, eu ia perguntar o que era. Essa parte mais interessante da coisa, porque eu jogo jogos online, aí eu falo frescando. Ei, mano, tá frescando, né? Galera, ei, mano, que diabo é frescando, mano? O que é frescar? Todo mundo perguntando, ó. O cara pensa logo que tu é alemão, né? Cheio de moral e tal. Aí frescar é zoar da cara do outro, né? Brincar. Não, mano, literalmente queria... frescar, né? É, de novo. Sendo que tu responde o significado de uma gíria com outra gíria, era, olha isso aí. Que eu ia falar, cara. Tanto que zoando, respondeu... todo mundo conhece, pô. É uma gíria, mas todo mundo conhece. O pessoal do Pará não sabe o que é zoando. Não, mas o pior é que eu explico desse jeito mesmo. É carioca. Eu digo, não, é zoar com a cara da pessoa, brincar, brincadeira, eu digo assim, normalmente. Mas é muito engraçado que nunca ninguém entende mesmo. Que zoar é carioca, tá? Aí aqui, normalmente, até no cast apareceu essa, de quebra, o Joel aí, ou... De quebra? Mas que gíria é essa aí? Não, te acabo, não falei a gíria ainda não. Mas de quebra também é uma gíria, pô. De quebra também é gíria. Pois é. A gente é tão gireado que... que não dá pra falar sem falar gírias, né, mano? Pois é. Pois é, aí ela, eu falei rebole. Rebola. Rebolar e tal, rebola no mato, essa porra. Mas rebola já é conhecido, aí, cara, por causa da música da Sandy Júnior. Pra você mudar minha cabeça, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. Ah, mas em outro estado, rebolar é né, não sei o que aí. É jogar fora e rebolar em outros estados é rebolar, se mexer. Entendeu? É, pra gente é rebolar aqui, no mato. Rebolar aqui no Ceará é jogar fora e no resto do país é o cara mexer o quadril, né? É, pois é, dançar. O Solano Cover vai responder. Aí no Rio de Janeiro. É. Rebolar é dançar, é mexer, é ficar se mexendo muito e tal. É, rebolar aqui é jogar fora. Não, mas rebolar também aqui é dançar, entendeu? Também. É, que é igual, né? Dançar e jogar fora é a mesma coisa. Sendo que a gente usa para jogar fora também, vocês não usam. E rebolar a bunda não, é o quê? Não. É mexer, véio. É dançar, sei lá. É o quicar, né, não, aí no Rio de Janeiro? Quicar. Aí depende da tua criatividade, cara. Depende da forma de uso, né? Rebolar é se mexer. Agora, como você vai se mexer, aí é contigo. Assim. Pois é. Sim, e como é pra ti rebolar no mato, então? Pô, rebolar no mato? Se nós... rebolar no mato. Você virar sonho e falar tipo assim, o Joel rebolou no mato, é tipo imaginar ele no meio do mato, pulando que nem um maluco, tá ligado? O cara dançando no meio do mato, né? É alguma coisa. Sendo assim, que a minha pergunta foi ambígua, tá entendendo aí? Olha aí, é putaria. Sabe por quê? Por causa que eu perguntei assim, e pra você o que é rebolar no mato, né? Aí tem um rebolar no mato mesmo teu, mas eu quis dizer jogar fora pra ti, o que é, como é que fala? Nossa, mas essa tua piadinha ficou mó paia, pô. Ficou mal feita mesmo, cara. Ai, puro, né, mas as aí. Piadas mal feitas é que a galera ri, mano. Ai, só que é mesmo, cara. Ou te chama de babaca, depende da piada. Olha aí, essa daí foi massa. Mas então, jogar fora, cara. Sei lá, cara, não tem assim, uma gíria pra jogar fora. Tipo, jogar fora e pronto. Descarta, joga fora, sei lá. Descarta era quase uma gíria também, né? Ah, mas descarta é só no baralho comigo. Olha aí. Cara, uma coisa que vocês têm que saber de carioca é, tipo assim, tudo vai virar gíria uma hora, cara. Pode ser palavra normal, pode não ser, pode ser invenção, pode ser letra de... Alguém vai repetir e vai virar gíria, tá ligado? Tipo, tá ligado, é uma gíria carioca. Tá ligado também, né? É, tem muitas gírias que a galera fala assim normalmente, mas não sabe de onde é mesmo, né? Esse tá ligado, eu não, nem me ligava que era do Rio. E a que ele falou aí também. Muita frase do Tropa de Elite, né? Que vira gíria também. Pô, virou. Maluco, qualquer erro teu aqui no Rio, há uns 2 anos atrás, você tinha que pedir pra sair. Qualquer coisa que tu errasse. Ah, aqui, depois do filme, qualquer cara que tava se achando, a negada dizer que o cara era o pica das galáxias, né? É, mas assim, aqui no Rio essa gíria já era conhecida antes do filme, entendeu? Pô, mas eu quando vi essa daí do filme, cara, eu me acabei de rir, mano. Nem imaginei essa daí, bicho. Puta merda, essa daí é muito massa, cara. Também é comédia, viu? Essa daí foi engraçado. Tem umas porras nesse filme aí que é comédia demais, ó, mano. Cara, eu vou assumir assim um lado bem nerd meu. A primeira vez que eu escutei essa gíria, eu tava pensando no Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Puta que... Tu sabe como é aqui? A Pica das Galáxias. É o quê? Traduzindo pro cearense aqui, ele só quer ser as pregas. Como é que é? Pra ele... você ver, né, meu? O cara dá uma volta de 180 graus, né, bicho? Ele só quer ser as pregas, entendeu aí? Ele aquece as pregas, é isso? Ele só quer ser as pregas. Ah, sei, mas prega aqui no Rio é... Caralho. É prega mesmo, é. É, o pior é que é aquilo mesmo. Ai, que bom. Me preocupou de explicar. Tava procurando palavra aqui e não tava achando. Tem um lance que tem aqui no Rio também, tipo, muitos palavrões viram gírias e são usados pra diversos fins. Sim, sim, tem. Tem um que eu acho muito massa, mano, é que no Ceará, não sei se no Rio de Janeiro tem também, que é a parada da cunhã. Cunhã? Tá que pariu, cara. Você lembra, não, o bichinho cunhã? Que porra é essa, cara? É tipo uma gíria pejorativa pra você chamar a mulher de garota da vida, sabe? Cunhã. Cunhã. Cunhã. É, mas tu imagina a tua ex-namorada chegando, ou melhor, a tua namorada atual vendo tu abraçado com a menina. Aí ela chega de repente assim pra ti, no modo dos gritos aí e pergunta, quem é essa cunhã? Entendeu? Exatamente, mano. Ai, cara. Aqui no Rio tem muito adjetivo pra mulher de vida fácil, cara. Puta, cachorra, rapariga, prima. Tem uma porrada de... Ah, mas cachorro é elogio. Rapariga que é clássico também. Rapariga é clássico, assim, mas a gente chama muito de prima. Prima? Das primas a gente tem um forró, né? Que inclusive... É, pois é. Hoje eu durmo lá em cima, na casa da prima, na casa das primas. É uma pergunta, como é que vocês chamam puteiro aí no Ceará? Deixa aí. Como tem é, Manel? Puteiro. É, tu percebe que o Manel que se manifestou, né? Primeiro. Quer descer uma chuta aí, só eu entendo mesmo. Ó, esse bicho aí chega, molhou os lábios, né? É o ponte da alegria ali, mano. Cabaré. É puteiro, cabaré. Prostíbulo é o nome antigo, né? Casa da mãe Joana também, né? Casa das primas. Então, realmente, quando vocês vierem aqui no Rio, eu vou levar vocês na casa das primas ou então no inferninho. Agora, o que o Telos usa muito pra designar esse tipo de mulher é gato véi, né? Gato véi. Não, mas gato véi não é rapariga, não. O quê? Gato véi é... Mulher da é fazer vida. Igual, fazer igual o nosso amigo Fernando, só as derrubadas. Não, mas gato véi é também, cara, mulher... Não, agora a mais clássica que eu acho aqui do Nordeste é a famosa Kenga, né, cara? Ah, é, Kenga. Não, Kenga é clássico. É mundial, né? Kenga tem por aí, né, também no Rio. Tem, se eu não me engano, aqui no Rio tem um bar chamado Bar das Kengas. Olha aí. Não, mas não tem que seja o puteiro, é só o nome. Tem umas Kenga que são só o Mi, né? Só o Mi também é uma gíria, né? É só o Mi desbuiado ali, bicho, é gato. Vinícius, mas... Só o Mi é o quê, cara? O que é que tu imagina que é só o Mi? É uma gíria homossexual, né? Porque o cara mete milho em tudo, bicho. Milho? Ó o doido. É Mi? Sim, pô. É, tipo... Porque o Mi é a abreviação de milho, né? É. Pô, eu tava pensando que é tipo Mior, sabe qual é? Tipo, a abreviação de melhor. Não, mas é pra esse sentido aí mesmo. O que é que tu imagina que é alguma coisa que é só o Mi? É, achava que seria só o melhor, só o Mior. Pois é, a intenção é essa mesmo, só o Mi, é muito bom, muito bom, muito bom. Aí tem um colega meu, mano. Era que ele já faleceu, inclusive. É, ele chegou aqui, ele era das gauchadas lá. Gaúcho, velho aí gaúcho. Aí ele chegava aqui, aí... E aí, tudo bem? Não sei o quê? Um sotaquezão chicado mesmo. É, mas você tá tentando imitar um gaúcho, tá longe. Viu? Não, eu não sei como era, eu esqueci. Eu imitava ele bem direitinho, porque de tanto ouvir, né? Conviver com ele, que ele passava mais tempo aqui em casa, jogando, do que na casa dele. Então, aí eu comecei a frescar com ele, falar igual a ele. Porque hoje em dia eu já não sei mais como é. Às vezes eu confundo ele com eu acho que é com o mineiro, que puxa também quase igual o gaúcho, uma coisa assim. Que isso, cara, tem nada a ver. Mineiro é outro aí. Conhecido com Goiânia e interior de São Paulo. Não sei, tem um aí que puxa. Puxa assim as palavras. Aí ele falava, aí ele chegava assim e tal, ei, macho, bora pegar ali o negócio ali, só a massa pra gente. Aí ele... Se ele falava macho, ele já tinha perdido o sotaque. Então. Sou eu, mano. Eu falava pra ele. Ah. Aí ele... O que é e tal? A gente ia e tal, chegava lá. Aí pegava, sei lá, uma comida ou jogava bola. Aí ele chegava... É, pô. Foi tri. Tri? Tri, esse jogo cara, foi tri, cara. Aí ele falava tri umas três vezes. Eu... Foi tri, cara. Velho, foi tri demais esse jogo, porra. Tri legal, né? Pois é, aí eu... Tri, que porra é essa, macho? Aí... Ah, é tri legal. Pô, tri legal, uma coisa muito boa. Uma coisa que eu não sei porque me surgiu, mas é uma piada babaca vindo na minha cabeça agora. Vocês sabem como é que se pega um trem? Tanto sinal, vai... não, tipo ônibus e tal. não, Ih, tá de bobeira. Tu vai pra até Minas Gerais e pega qualquer coisa. Cara. Puta, essa foi trapalhões total, cara. Trapalhões. Puta, né? Eu vi essa porra em algum lugar essa semana, cara. Eu tava pensando contar. Pior que Picas, o Minas, os caras usam trem para tudo, né? Pra qualquer coisa, trem, né? Eu pensei que eles usavam queijo pra qualquer coisa, cara. Queijo? Cara, achava engraçado, tipo assim, eu tinha um brother que ele era, viveu uma boa parte da vida em Minas, né? Achava engraçado que ele pegava uma mulher bonita. Ele falava, porra, sei que eu peguei um trem maneiro. Ele pegava uma mulher feia, falava que a mina era trem também, então nunca sabia como era o nível da mulher que ele tava pegando, tá ligado? Agora, nessa linha, outro dilema filosófico também que existe é a questão do foda, né, cara? Ah, foda é foda, cara. Foda é interpretativo, né, cara? É, porque o foda é utilizado pra alguma coisa ruim, pra uma coisa boa. Ou pra uma coisa foda, né, também. É. E pra própria foda em si, né? Pois é. Ah, eis aí a explicação, cara. Foda nem sempre é legal, mas quando é bom, é muito bom. É. Ah, acho que é isso. Sou muito de falar foda pra lá, foda pra cá, não. Fala o quê? Não, fala qualquer outra merda, mas não fala, porra. Isso foi foda, que porra, né? Uma gíria que é meio assim aqui no Rio também, que de vez em quando você tem que perguntar qual é o sentido, é sinistro e bolado. Sinistro é... Sinistro é putaria demais, viu, mano? Sinistro dá pra entender, né, o significado. Aí que tá, cara, tipo, sinistro pode ser, tipo, alguma coisa assim, tenso, tá ligado? É. Eu sou sinistro. Não, pode ser uma coisa não, mas de expectativas, né? Tipo, ele não esperava que fosse tão legal, foi sinistro. Pô, velho, foi sinistro aquela aventura. Isso aí, cara. A imitação do carioca do Manel. Olha aí. Chegou pertinho, quase que eu me confundi. Eu sei que lá no trabalho teve um cara que chegou de férias, aí 60% do pessoal lá do trabalho tem mais de 50 anos. Aí uma senhora perguntou pro rapaz, não, meu filho, como é que foi suas férias? Aí o cara, não, foi sinistro. Aí a mulher, ô, meu filho, o que foi que aconteceu? Alguém morreu, não sei o que e tal. É assim mesmo, cara, tem que explicar. E bolado também, porque bolado pode ser um negócio maneiro, tipo, foi muito bolado. Ou pode ser, tipo, se você ficou muito nervoso, tipo, fiquei boladão. Tô bolado, né? Não tô... Não, pra mim, boladão sempre foi algo bom. Não, mas principalmente em jogos online, a galera, pô, o cara ali é boladão, velho, tem os melhores itens e tal, entendeu? Aí sempre foi boladão, foi sempre o lado bom. Não, mas tô bolado pode ser também alguma coisa, tipo, tô em dúvida, alguma parada assim, né? É, pode ser tô em dúvida, pode ser tô nervoso, tipo, porra, fiquei boladão com a situação e tal. Mas tu já pediu pinica alguma vez? Puta que pinico. É, tu já pediu pinico alguma vez? Já, cara, quando era pequeno e tal. Eu não sei se tem o mesmo significado, cara. Às vezes eu tô, sei lá, aqui... me chamando de viado aqui, mano. Aqui no Ceará. Aqui no Ceará, o pedir pinico é o cara desistir, né, de alguma coisa. Ah, então não, já pedi pinico, já. Aqui era tipo, a gente usava pedir pinico assim, era uma brincadeira muito babaca que tinha quando a gente era pequeno. Pegava, assim, por exemplo, torcia o braço de alguém, fazia uma coisa, sem brincadeira de macho, tá ligado? De bater nos outros até doer. Aí, castanha, tipo, é? Castanha. Sei, cara. Castanha se come no Natal, não se brinca na rua. Então será se castanha é uma brincadeira regional também? Não sabia, não. Conhece não a brincadeira de castanha? Como é que é a castanha? O caba sentou, se não falar, pronunciar a palavra castanha, pode meter a peia. Puta, aqui era... Cara, aqui era licença Filomena em nome dessa brincadeira. Puta, vai ter que falar isso tudo? Não, mas tá de sacanagem, bicho. Licença Filomena, mano. O que é que... Tinha que falar, cara. Licença Filomena. Tá, é, Davi. Essa brincadeira aí é hard, viu, doido? Achei que jogava difícil, cara. Porque no meio da palavra o cara já levou uns três murrão, mano. O cara não conseguia nem mais falar, isso aí. Não, eu já vi um cara, mas que levou tanta... Mas quando sentou, que ele não conseguia nem falar o castanho, imagine licença, não sei o que aí, eu já esqueci o nome. Filomena. Porra. Pô, metade das brincadeiras de homem quando é pequeno é esporrada, né? Puta merda. Mas então, tipo que tinha essas brincadeiras, né? E quando, tipo, você não aguentava mais de dor, você tinha que pedir pinico. Ou então, tinha que pedir licença pela pena, né? Era pinico. Ou então, dependendo do caso, tinha que pedir misericórdia, que era tenso. Tenso é uma coisa, acho que é daí, né? Não? É, eu acredito que seja, não sei se é. Parada tenso. O tenso começou um dia desse, na minha opinião. Não, pô, tenso aqui no Rio já é usado há um bom tempo, cara. Eu acho que veio com internet, na boa. Pois é, então, assim, com internet, mas justamente por causa da internet mesmo. É, mas não é uma coisa que seja, tipo, velha. É recente, deve ter um ano no máximo. Pois é, justamente, é isso que eu tô dizendo. É recente. Deve ter... Por exemplo, na minha infância eu nunca vi isso, então penso atual. No máximo, estourando 4 anos atrás, eu acho. Não, mas na tua infância tu pegou Coca-Cola? Porque se o cara fosse basear na tua infância, foda, né? Tô mais novo que tu, mano. O tenso aqui, o nosso tenso é o aperreado, né? É, mas o tenso é igual pra todo mundo. Tenso. Eu também acho. É tenso pra todo mundo, cara. Tenso é tenso, não tem escapatória não, né? Deixa eu aproveitar e perguntar. Já que vocês estão nessa de perguntar pro carioca o que que significa. O que que é pela saco? Pela saco. Pela saco. Não, pela saco eu não sei não. Eu nunca falei essa porra. Não. Nessa, assim, na minha cabeça é aquele cara que é chato, né? Na minha cabeça é a continuação da história, mano, porque o cara puxa tanto o saco de algum modo que o cara se torna um pela saco. Entendeu? Atrapalhou de total meu acidente. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! Mas já que o Vinícius tá participando desse, mano, a gente devia roubar a gíriazinha do babaca, mano. Cara, relaxa, porque acredito que esse final de semana eu devo ir pra Lapa com a galera. E eu com certeza vou falar uma porra de umas gírias dessa. A castanha, é só o Mi. Eu vou anotar, cara. Eu vou anotar pra usar. Mas vocês não sabem o que é pela saco? Eu acredito que seja isso, né? O cara é chato, né? Eu acho que pela saco é um cara cheio de lariado. O cara responde uma gíria com outra. É. Detalhe que eu não sei o que é leriado. Agora o leriadozão é clássico, mas fica pra depois. O que é o pela saco? Então, o pela saco também, tipo, tem dois significados. Pode ser um cara chato, que nem o Joel falou, ou um cara vacilão. Que também mas esse vacilão entra em enrolão? Que o vacilão também é uma gíria, né? boa observação. Não, o vacilão aqui no Rio é... Eu ia falar o cara que vacila, olha só. É o cara que vacila. Já virou né? Verbo, é, o cara que não inspira, o cara que não inspira confiança, sabe qual é? Tipo assim, vamos supor que o Joel tá esperando que o Neto busque ele de carro na chuva. O Neto fica esquece. Ou vamos supor que a gente tá esperando 10 horas o Neto pra ir lá aqui, né? Ele vacilou com a gente, né? Boa observação, a gente tá esperando o Neto desde as 10 horas da noite pra gravar. A gente, a gente tava esperando, confiando no horário dele, e ele não supriu as nossas confianças. Ele vacilou com a gente. Pois é. Então ele é um pela-saco, né? Pode ser. Porra. E cara, vou te ser sincero, há vezes aqui no Rio de Janeiro que pela saco ofende mais do que você xingar a mãe do cara. Que é isso, cara? Aí é esticado. Depende do contexto, mas tipo, às vezes filha da puta chega a ser uma coisa boa, enquanto pela saco é uma coisa horrível, cara, abominável. Caralho, bicho. Aqui no Ceará ninguém costuma utilizar muito não pela saco. Muito? Eu nunca nem ouvi. Essa é uma gíria bem carioca, porque tipo, acredito que nem pelando vocês usam aí, vocês usam? Pelando só galinha, a galera pela aí. Então, aqui neném. É, pode pelando falar. No Rio é tipo muito quente, tá pelando de quente, falou? Puta merda. Xê, aqui é... como é aqui? Tá quentura, né? Tá um inferno, né? É, aqui é um inferno. Eu me lembrei agora daquela piada do Eric Johnson, cara, do Frota, né? Porra. Nossa, isso aqui tá muito quente, né? Puta merda. Não, mas negócio de quente, a massa é aquelas três estações de Sobral, é? Ceará, doidão, doido. Não, mas é mais específico, Sobral, não é Ceará todo, não. É, que eu saiba, é o Ceará todo, viu? Pois vamos no Cearazão. Cearazão é que é o vozão. É o estágio pro inferno, né? Okay. Tem três estações, é o... quente, rachando e o inferno. Ó o doido! Isso é não? Não, é não, doido. É não, mano. Porra, mano, esqueci da última palavra, mano. É verão, inferno... e alguma outra coisa, pegando fogo. É, não, é quente, mormaço e... e o quê, mano? Quente, mormaço e outra palavra que eu esqueci agora. É aquele lá, mano, mas vamos adiante. Tem mais uma, vamos lá. Porra, mas esqueci, mano, só a massa. É inferno mesmo. Mas resumindo aqui, é o estágio pro inferno. Ilustração que eu não dei bola para isso. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. Suponhamos que eu chame o Telos de cabaço. Cabaço é virgem aqui. Eu diria que é uma verdade. Pior que é verdade, cabaça virgem aqui. É virgem. Então, não deixa de não ser também, mas aqui a gente leva também pela parte de inexperiente. E que também não é diferente, né? Não muda em nada também. Que enfim, a vida do cara é baseada na vida sexual dele, né? Então. Somente nisso. E eu disse, aí gata, e aí gata, e aí? E ela se amarrou! Eu trabalhei com, mais uma vez, com design de ambientes. Boiola! O pessoal de lá tinha muito gaúcho na empresa, né? Por que será, né, cara? Não, mas... ai, ai. Não, mas isso aí dá a ver, né? Por isso que os caras lá projetavam bancos de cabeça pra baixo, é? É. Dá pra sentar quatro. E tinha muito dessas paradas, tipo guria. Guri é lá mesmo, viu? O gaúcho aqui também colo. Falava guri. Senta no meu colo. Puta que pariu, cara. Como é que é? Isso é gíria, cara. Senta no meu colo. Diabo é isso aí, mano. Porra, gíria é essa, cara? Qual? Qual vai gíria? Adiante, tá? Vai adiante. Senta no meu colo, mano. Essa gíria aí, senta no meu colo, não é gíria não, mano. Isso é fuleiragem do Neto. Porra. Ai, cara, isso não é gíria não, cara. Isso aí é um pedido. Ai, te lascar, né? Oh. pelas bandas do pessoal gaúcho. Tem muito tchê, né? O tchê, tchê pra lá, tchê pra cá. E pode ser qualquer coisa também, né? O tchê. O tchê seria equivalente ao nosso má, né? Justamente. Que a gente, normalmente no final das frases termina com má, o gaúcho termina com tchê. Que é. Mais uma vez o má é... É uma abreviação, né? De macho. É uma atualização, sim, né? Engraçado é isso, cara. Aqui no Ceará, até a mulher o cara chama de macho, né, cara? Não, mas eu não uso isso aí, não. É? Não? Uma pergunta pro Joel, então, cara. Como é que você se sente depois de trabalhar numa empresa de design de interiores e terminar toda a frase com macho no final? Puta merda, né? Isso foi trapalhão total, cara. Aí, pariu, não, isso aí eu não sei. Deixa eu botar boneco, fala logo aí. Eu pensei que tem que dizer, deixa de colocar coisas na boca dele, ó. Qual é dessa, deixa de botar bonecos aí, cara? Botar boneco é fazer, arrumar encrenca, né? Fazer... Se divertir. Bagunça. Se divertir? Nunca foi, botar mano. Boneco, se eu disser, mano. Tu imagina um bebo, certo? Geralmente, botar boneco é coisa de bebo, né, cara? Bebo, então, as rodas, eu sou caba, não. Então, aí imagina um bebo. Ele tá tocando terror. Eu tô te imaginando aos sábados de madrugada, quando chega em casa. Tá lá, gritando, falando alto, bebendo. Mijando, puxando, na mesa. Puxando as gatas, puxando as meninas pelo braço, pelo pé, cabelo, qualquer coisa, certo? Sim. Pra ele, pra gente, é o bicho tá botando boneco, ó. Botou boneco na festa ontem. Eu botei boneco, então pra ele ele tá se divertindo, né? Tu tá, diz que foi tu, mano, senão ninguém vai entender o sentido que tu tá dizendo que foi tu e foi outro cara. Vai que eu tô botando boneco, então pra mim, eu tô me divertindo. Eu tô botando boneco, tô tocando terror aqui. Vocês costumam sentar na boneca? Sentar na boneca, cara. Aí negócio de boneca dá um perigo, viu? Boneca normalmente é ligada a travesti, então não dá certo, né? Não, é tão gay quanto, mano, não é... Então, tipo, a gente fala que vai sentar na boneca aqui, é sentar no órgão reprodutor masculino. Puta que pariu. Cheio, tô dado mesmo, né? É, não sei, o que você faz com a boneca é contigo, cara. Então, mas já te convidaram pra sentar na boneca? Nunca. Cara, eu me dei. Convidar também, só pra deixar claro, eu não vou aceitar, cara. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! E quando alguém fala, ele pelejou foi muito. O que é que tu imagina, o Solano? Peleja é batalha, né? É luta, sei lá, né? Imagino que ele tenha tido um caminho trabalhoso. Acertou, né? Então essa daí foi fácil. É, pior que é, né? Pelejar é o cara tentar, né? Alguma coisa. Joel, tu tem namorada, cara? Tenho. Tem, já tá casado esse aí, já morreu já. Neto, você tem namorada? Sou casado. Ixi, esse aí morreu. O Manel não tem não, diz aí pra ele aí. Então, Manel, vocês gostam de mulheres mais novas? Já tirando o tanto que esse bicho encara o que tiver, né? Pois é. Então eu sinto lhe informar que o Neto é um papa anjo. O bicho é do Satã, né, o Neto? É só as linfetas. E pelo teor da conversa, o Telos é um arroz. É verdade. Há muitos anos. E aí ainda tem um agravante, porque o Telos, além de ser arroz, esse bicho é refugo, mano. Aí dentro. Qual é esse refugo aí, cara? O refugo é o agravante do arroz. Cara, mas... o cara é tão arroz de um jeito que ele se tornou um refugo. Não, mas arroz pra ti é o quê? É o caba que pega as veias? Não, arroz aqui no Rio é o cara que só acompanha. É aquele cara que vai pra festa, os amigos dele se dão bem, no outro dia ele conta as histórias dos amigos dele dizendo que é ele, mano. Que é o que é. Ah, tá doido, é. Arroz? O Vinícius, sabe por que é que o Theo ficou tenso nessa pergunta? Ah. Porque arroz, cara, que é gay também. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! A gíria cearense aqui pra Paspalho ficou até bem conhecida, né? Graças ao Tiririca, que seria o abestado, né? É, pois é. Aqui pro cara mané, cara, a gente já usa de mané mesmo. O cara mané é mané, né? Inclusive, o nome do Manel aí é um nome que não tem nada a ver. E a gente chama ele de Manel por causa disso, né? Que ele é um cara altamente mané. E o meu Bilal, Bilal, Bilal. As suas peidas. Putaria. Não, nada disso. Mas o gay aqui tem vários, várias gírias, né, pra gay. Sim. Tem um aqui também, cara. Tem o arroz, tem o balde também. Balde é foda. O balde é putaria demais. Teve uma época que o balde por aqui era predominante, né, mano? Todo mundo que tinha um jeitão assim e tal, o cara chamava de balde, né? Ah, aqui a gente chama de bicha, a gente chama de biba. De baitola, vocês utilizam? Baitola, menina, baitola. Menina. Frutinha. Tu sabe por que que o gay é chamado de balde aqui? Não, cara, eu tô até com medo de imaginar. Porque quando você rebola o balde pra cima, ou ele cai com um buraco pra cima, ou com um buraco pra baixo, ou ele cai de ladinho, né? Sendo que essa explicação aí foi do nível do Dutel, né? A explicação foi uma bosta muito grande, mano. É sério, cara. O pessoal deve rir isso mesmo, cara. E eu disse, aí gata, e aí gata, e aí? E ela se amarrou! Era uma gíria engraçada, cara, pro carioca, que ele chama telefone de Grambel, né? Alguns chamam. Mas sério que tu, eu vou ali no Grambel... Vou aqui fazer um Grambel aqui. Eu chamo o telefone de Grambel, mano. Eu nunca usei Grambel, mas eu já escutei. Nessa mesma linha aqui no Ceará, negada, usa um trocadilho também infame pra dizer que vai passar um fax, né? O que é passar um fax pra ti, Vinícius? É dar uma cagada, né? Então essa daí não é regional, né? Não. Todo mundo caga, cara. É, né? Ei, mas enxame, vocês no Rio utilizam? Só pra falar de abelha. Safada. Cheio. Só pra falar de abelha. Aqui no Ceará e no Nordeste, principalmente, é muito usada a questão do enxame. O cara é enxamista. Já virou um adjetivo, né, isso aí? Pois é. Mas o que é enxamista? Enxamista é aquele cara que, vamos dizer, dá valor fazer putaria, dá valor... como é que eu vou dizer a situação? É aquele cara que tu vem andando, aí tu dá uma topada, é o primeiro cara a maiar e chamar a gente pra ficar maiando, juntar um enxame de pessoas pra ficar zoando. Respondendo com outra gíria, né? Enxame, um cara enxamista é o cara gaiato, né? Aqui no Rio a gente tem uma gíria pra enxamista também, a gente chama de babaca. Não, mas enxame, eu prego mais enxame quando prego? Eu vou falar. É, prego. Porque até é um cara falo. Religioso, mano. É o cara que tá fazendo de pouca coisa, muita coisa. Uma tempestade no copo d'água, entendeu? Por exemplo, a pessoa tá aqui aí, tacou o pé na topada aí, como o menino disse aí. Pá, tacou o pé numa pedra. Aí foi uma merdinha só. Não arranhou nem nada, fez só uma merdinha. Aí o cara fica lá no chão. Ai, meu Deus. Pronto. Não, melhor. É, mudando a situação. Jogador de futebol. Pronto. O exemplo baseado na seleção argentina, mano. Pronto, o cara tá lá correndo. O cara tá lá correndo, aí vem outro e dá um escorão nele. Aí ele se estabaca no chão e fica lá gemendo no chão pra parar o jogo. Então ele tá fazendo maior enxame ali, entendeu? Deixa enxamista, mano. Diz o Tevez. É o Tevez. O Tevez se lasca no chão de propósito, aí ele fica lá fazendo maior enxame no chão pra justamente parar o jogo, virar aquele caos todo, entendeu? E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! Só uma que eu lembrei aqui, vou perguntar pro Telos, que é o único solteiro. Já furou o olho de alguém, cara? Isso é perigoso, hein? Essa ideia é perigosa, porque é o que ele faz nas horas vagas, né? Perigosa, hein, mas... E aí eu vou dizer de novo... Se furar o olho de uma mulher, eu posso ter furado. Ah, então calma aí, tu furou o olho de uma mulher. Pô, mas esse bicho pensando, é o terror, por isso que eu puxei pro lado da mulher, porque se for o que eu tô pensando... Deixa isso na edição, o Telos fura olhos de mulher. Mas tu, eu vou dizer por que o Tel ficou tenso aí também, nessa pergunta. Tem uma parada do oi da goiaba aqui. O oi da goiaba seria alguma coisa com anos? Eu boiei nessa da goiaba aí do Joel, eu mesmo boiei, mas como é ligado a goiaba, então eu pensei em, normalmente, a região de trás mesmo. Mas vamos voltando à parada aí que ele falou. Sim, o que é furar o olho, então? Então, fura olho não, explica não. Mas lógico tem que explicar, não vai ficar apoiando até amanhã. Deixa pro final essa. Segura aí. Não, então no final vamos ter revelações, né, no programa. Cara, máscaras vão cair. Ah, se não falar o que é furar olho. Mas ó, só pra deixar bem claro que o Telos só fura olho de mulheres, ok? Sim. Então, isso aí já era previsível. Beleza. Não insista. Beleza. Né? E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou. Não, mas tu sabe que aqui no Ceará o cara queimar o filme do outro, a expressão máxima disso é o cara ser coxinha, né? É verdade. Ser coxinha. Ser coxinha é porque tem um personagem de um programa de humor aqui do Ceará, que é o Nas Garras da Patrulha, né? Que é só com bonecos e tal, aí tem um personagem, o nome dele é o Coxinha, né? Sempre que o cara chega, ele fala, ô, meu amigo, não sei o que e tal, aí basta o cara... Meu amigo não, mas minha autarquia. Minha autarquia. Aí basta o cara dar as costas que ele diz, esse filho de uma égua, não sei o que. Eu vou procurar no YouTube. Procura que vale a pena. Coxinha, Garras da Patrulha. É de chorar de rir. É engraçado, cara. Irei procurar. Mas então, João, para de se estivar, cara. Você já furou o olho de alguém? É legal. Ele já subiu, né? Programa aí, mancha, a carreira dele de pulador de cerca profissional, mano. Caralho, bicho, puta que pariu. Olha. São os fantasmas do passado, né? Esses bichos sempre voltam pra assombrar o cara. Ó, vou te salvar, cara. Já vou puxar outra já. Vou mandar você marcar um 10 e depois você fala. Já? É, vai lá. Vocês não sabem o que é marcar 10 também? Nunca ouvi falar essa daí. Não, mas marcar 10 deve ser algo bom, né? Pelo menos. Se ao marcar 10 for ruim, é parei, viu, velho? Marcar 10 não, deve ser o gol, né? Não, marcar um 10 é tu esperar um pouco, cara. Marca um 10 aí. Olha isso. Marca um 10 aí. Essa daí é boa, viu? É que nem aquela paulista, né? De moscando, sabe qual é? Moscando é foda mesmo. Eu achei uma gíria babaca ao extremo, essa moscando. Ah, mas porra, mas vocês têm um marcar um 10 é foda, né? O cara com pô, marcar um 10 é maneiro. É, mas ele leva mal não, mas eu sou mais moscando do que levar cal 10, viu? É porque uma combina mais com significado do que a outra, entendeu? Por quê? Marcar o 10. Sim. Pô, marca um 10 aí, porra. Pois é, bicho, aí totalmente descolado, uma parada. Né? Marcar o 10 pra mim era eu sair gritando, é nóis. Não, pô, marcar, então... tipo, marcar uns 10 minutos e tal. Olha aí, cara. Aí entendeu? Quando é o outro, aí o outro é moscando. Moscando é a mosquinha lá, zin, aquela merda que não para nunca, que é um foda esperar, entendeu? Aí... Ei, mas tu sabe que marcar um 10 aqui no Ceará é o cara ficar eguando, né? É verdade. E levar um sacode aí? A levar um sacode, o Theo leva é muito aqui. Sacode aí é famar, a galera que conhece. Levar um sacode é levar uma pizza. Ou então uma peia, né? É. Que é a nossa gíria. É, levar uma peia também. Ah, então é a mesma coisa, pô, não tem. É. E a origem do baitola? Baitinga é melhor? A origem do baitola. A origem do baitola eu sei qual é, hein? Eu nunca pesquisei não, cara. Pela cultura que o pessoal diz nas construções das estradas de ferro daqui do Nordeste, tinha um capataz em inglês. Não era francês não, bicho, não. Esse cara aí. Na minha versão aqui é inglês. Que ele era meio viado, né, o cara? Só que ele era o aquele gay que era o gay brabo, né? Que dava ordem em cima do cara aí. Era o gay de bigode, né? O Fred Mercury, né, cara? Não, eu pensei no Pit Bicho, mas beleza. Aí ele sempre dava ordem no pessoal nordestino pra colocar as bitolas nos trilhos, né? Pra secar o trilho, né? Eu pensei que tu ia dizer que ele ficava dizendo, ei, porra, abaixa as calças aí. Aí, como graças ao sotaque da língua inglesa, né, ele ao invés de pronunciar bitola, né, ele falava baitola, né? Aí ele, bota essa baitola aí, bota essa baitola. Aí os operários, né, começaram a, esse baitola, negócio de baitola aí, baitola, velho, desse. Aí pegou, né? Eu vou te conquistar, te namorar. Ei, irmão, mas vocês já se agasalharam muito? Já? Responde aí. Não, cara, você vai se agasalhar não é comigo, não. E tu, Léo? Eu não. Não sou chegado, não. Nunca se agasalhou, tu? Cara, em plena aqui, num dia normal, faz 40 graus à sombra. Tu acha que o cara vai nessa parada de se agasalhar, mano? Tem gente que vai, hein? Tem gente que se agasalha. É, não, sim. No calor. É, no calor, no frio. No frio é que a galera costuma fazer. Porque e como foi agasalhou? Tua primeira história de agasalhada, Théo? Nunca agasalhei, não. Mas tem vontade de experimentar, mano? Não. Isso aí não é comigo, não, porque... É mó picarra. Agasalhar pode ser um comparativo com o famoso do Didi, que é o camufla, né? Caralho. É do Didi, né? Mas porque foi que vocês escolheram esse programa pra meter as piadas trapalhões, mano? Tá foda, é, hoje tá foda. Já tem até nome, especial trapalhões. Mas pode ser camufla, né? Não, cara. Camufla. Camufla, bicho. O Zacarias deve estar se batendo no túmulo, bicho. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou. Maltel levantou uma gíria aí, mano, que fazia uns 5 anos ou 10 que eu não ouvia, que é o lance do Picard, mano. Picard? Caralho. É, sim, Picard. O que é isso, Théo? É o quê? Alguém pode explicar? Puta merda. Existe um carioca entre vocês, cara. Quem que é Picard, Théo? É o capitão da Enterprise, né? Mó Picard é uma coisa mó paia, doido. Mó paia também é uma gíria, mano. É, eu não conheço. Disse nada. Tu não Mas disse. Ele sabe, porra. Mó paia é uma coisa... Ele quem? É o garotão aí, o Vivi. Solano. Vivi. Solano. É. Tu tá gravando e bebendo de novo ao mesmo tempo? Mó Picard é uma coisa... ruim, mó paia. Seria o tenso, né, no caso. Pode ser. E pra ti, Vinícius, o que é um pichotinho? Pichotinho? É, um pichotinho. Ah, algo pequeno? É, acertou. O pior que eu acho, mano, que pichote já é uma gíria carioca mesmo, né, não? É? Cara, eu não sei, sinceramente eu não sei, mas aqui tem um grupo de pagode que se chama Pichote, então, sei lá. Ah, então tá na... Um grupo não, né... Não tem uma grupo facção, de né? É, a formação de quadrilha. Caralho. Vocês sabem qual é a diferença entre o corno carioca e o corno goiano? É que pro corno goiano fazer música só precisa de 2. O corno carioca fazer música precisa de 5. Tá merda, cara. Só piada trapalhões. Isso aí eu não ouvi ainda, boiei. A gíria carioca pra polícia é os vermes, né? É, verme, alemão, depende de quem tá falando. Os polícia, né? Cara, São Paulo, a única gíria que eu achei maneiro deles é de polícia, que eles chamam de gambé, né? Vixe Maria. Gambé é foda. Gambé? Mas aqui no Ceará, a gíria pra polícia é os homens, né? Os homens. Ah, aqui a gente usa os homens também. Doutor da lei, depende. Doutor da lei, ó. Doutor da lei é massa, bicho. Caralho. Depende muito da situação, cara. Tem vezes que você tem que chamar até de senhor. Depende de que lado da mesa que você tá ligado? Ah, mas agora que a gente entrou, né, nesse assunto, tu se liga o que é um baculejo? Cara, baculejo eu aprendi em Goiás, cara, a última vez que eu fui, cara. É tipo... É a mesma coisa que você tomar uma dura aqui no Rio. É, mas o Neto aí vive tomando uma dura. Constantemente. Merda, viu? Vai ter um ponto que o cara não vai poder mais usar a vinheta dos Trapalhões, não. Fazendo a vinheta bem ligeirinha. Puta que pariu. Ai, cara, hoje tô no dúvida, porra. Eu, Vinícius, mas tu acha que o Theolus, ele é um caba morto dentro das calças? Certeza, mano. Depois que aquela última mulher deixou ele, mano, eu não tenho nem dúvidas. Você é broxa? Essa é meio lógica também, né? É meio lógica. O morto dentro das calças é bom, viu? Não, mas não. O pior é que tá longe. Tá longe. Sério? Mesmo, cara. O morto dentro das calças é um cara preguiçoso. Cara. Sério, velho? É. O cara tá morto dentro das calças, né? É, mano. Aí, Vinícius, mas tu já andou encangado com alguém? Constantemente tu deve andar com os teus amigos encangado aí. O que é que isso? Abraçado, mano? Não, encangado é assim, mano. Tipo, o Theolus só sai pras festas junto com o Betinho Love e o Fernando. Aí a vizinha da frente da casa do Theolus só vê o Theolus junto com o Betinho Love e o Fernando. Aí ela diz, ou aqueles caras são gays, ou eles só vivem encangados. Ah, que só anda junto. É o mesmo trocadilho com os meus ovos, né? Caralho. Puta merda, cara. Eu não peguei. Meu Deus do céu. Não, cara, tu nunca ouviu aquela, ei, mas tu já viu que aqueles dois caras só andam juntos? O outro cara pergunta, não, mas quem? O cara diz, meus ovos. Meu Deus do céu. Caralho, Trapalhões Style, cara. Meu Deus, cara. Nego vai sair daqui, já vai pegar o podcast e vai mandar pro e-mail do Dedé pra ver se consegue participar do programa. Pois é. Olha. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! Ficar de bode. Vai ficar de bobeira, não? Tu lembrou uma, aqui no Rio a gente fala ficar de bode. Não, aqui é o ficar de bode. Ficar de bode é aquela parada da mulher, né? Tu sabe o que é, Té? Ah, de Chico. Ficar de bode é a mulher ficar menstruada aqui. Ah, então aqui a gente chama de ficar de Chico, a gente fala que ela tá na maré vermelha. Vixe, alguém falou da música do palhaço agora? Agora me chama de palhacinho. Pô, tem que botar essa música, cara. Essa daí é boa, viu? Fica na varé vermelha aí. Então, cara, ei, Thanos, na tua visão, mano, o que é que tu acha da mulher ficar de bode? É algo benéfico, é algo natural? Natural. Depende da situação, cara. Tem situação que eu ajoelho e agradeço. Tem situação que eu fico puto, entendeu? É, né? Depende do dia. Agradece, bicho. É, tem hora que tu joelho e agradece que ela tá menstruada, cara. Lógico que agradece. Mano, eu fico muito assim, né, cara? O cabra depois de fazer... Depois de 3 meses. Várias, né? E várias ali, sem a camisola. Aí a mulher, quando é no período da parada, ela atrasa. Hein, bichão? Aí depois que o negócio vem, tu não fica alegre, não. Porra, joelha... 10 anos, cara. A gente aqui tem um ditado que, tipo assim, que se Deus entrasse na forma de um objeto, ele entraria na forma da pílula do dia seguinte, cara. Ixi, Maria. Deviam fazer um altar pro cara que inventou isso. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! Então, ó, vou fazer um teste com vocês. O Theolus. Não, não, eu primeiro, não. Não, tu... É o Theolus, o Theolus. Não, não. Oi, não respondo mais nada, né? Porra da merda. Eu já entendi a merda. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! O que é que tu acha que é boga? Boga? É. Ela não faz a menor noção, cara. É aquele chapéu da formatura, não tem nome desse? Caralho, não é boga. Aquela porra, não sei, cara. Eu vou dar uma dica que quando o Theolus era mais novo, o apelido dele era Boguinha, né? Uma parada dessa. Era também. Era não, mano. Tu sabe que não era e fica com putaria, baitão. Tu já ouviu falar no Mega Boga, né? Cara, não, cara. O boga, cara, que é o ânus da pessoa. Que pariu. Que a origem disso só Deus sabe, né? Porque é que é boga. Cara, tem coisas que acho que nem ele sabe, cara. Brioco, né? É, brioco eu conhecia. Eu acho que até aqui do Rio. É, mas o Theolus, ele tá muco. É sem pinto? Eu só tô pensando merda, cara. Podcast eu tô vendo aí o teu sentido. Tu pensa que é uma boa, é puta desgraça. Cara, é porque lá, o cara já conhece o teu cartel, mano. Aí o cara já vai em cima, mano. É. Sei lá, cara. Caiu de nível, as pedras foram ficando ruins, foram falando de bolinha. Fudeu, mano. Acabou, não tem mais seriedade. Só. Não tem mais seriedade, essa porra foi massa. E eu disse, aí gata, e aí gata, e aí? E ela se amarrou. O cara ficar moco é o cara ficar surdo, né? Ixi, cara. Caralho, eu nunca ia pensar nisso. Ah, aqui no Rio, caralho, é... Caralho. É advérbio de intensidade, cara. Dá o exemplo do Nós da Fita, que é aquela peça de teatro do Leandro Hassum e tal, que ele fala disso também. Tipo, o universo não é grande. O universo é grande pra caralho, entendeu? É verdade. E outra, o que que é bucha? Bucha? Bucha é um negócio pra construção. Bucha é um item de construção aqui. Fantástica, né? Bucha é ajudante da porca. Que bucha é aquele plastiquinho que o cara bota do prego, né? Pra... É, não, realmente. Isso tem o nome de bucha. Mas se eu dissesse que, por exemplo, o Neto é a bucha do Joel. É porque eu sou o patrão dele, né? Não? Parada, né? Ele é o macho dele, né? É o Papangu. Papangu. Papangu também tu tá desenterrando, porra. Essas ideias da tua infância não vale, não. Mano. Eu vou responder com outras duas gírias, tá ligado? Que é já pra deixar já esperto. Eu posso dizer que o Neto é paga-pau do Joel ou é baba-ovo? Aí matou. Então ele é paga-pau mesmo. O cara anda e ele passa atrás varrendo, sabe qual é? Passa na frente varrendo. É o papa-pau, papa-pau. Papapau, puta que pariu. Tem uma gíria que o meu pai diz, cara, que quando ele vê uma mulher muito gorda, eu não sei por que ele diz, não. Aquela mulher ali parece um pranchur. O que diabo é pranchur? Ah, mas é porque teu pai é francês, mano, não? Eu fico imaginando, cara, eu nunca soube o que é significado de pranchur, cara. Cara, se bobear nem teu pai, cara. Eu pensei que tu ia dizer cinturinha de ovo, mano. Cinturinha de ovo. Eu lembrei de outra. É, tipo, a minha tia, ela é carioca e tal, mas ela é casada com um goiano, tá morando lá em Goiás e tal. E o cara é bem goianão mesmo, sabe qual é? Aí aqui, quando ele conheceu minha mãe, foi numa festa, se eu não me engano, né? Que minha tia veio, uma festa, um churrasco de família, alguma coisa assim. E ela veio apresentar o novo namorado, o atual namorado, né? Que depois virou marido e tudo mais. Meu tio foi elogiar a minha mãe, né? Pô, vai elogiar a cunhada, né? Virou e mandou assim, ê, cunhada, você tá mais cheirosa que sovaco de puta. Caralho, mano. Não, vocês esse aí... quebraram esse maluco, né? Show, como é? É sovaco de puta? Sovaco de puta. Minha mãe, cara, ficou tipo sem reação, né, cara? Não, peraí, mas eu já ouvi, tá mais enfeitado que penteadeira de puta aí. Aí teu pai deve ter gritado, filho da puta! De dar não, porrada no cara. Eu não sei se meu pai já tava junto com a minha mãe nessa época. Não sei dizer a data. Eu acredito que não, que minha tia é mais velha que a minha mãe. É. Mas quando eu ri muito quando minha tia falou isso. Meu tio mandou outro também pro amigo meu. Não, mas o que é que significa isso, sovaco? É, tá cheirosa, pô. É uma mulher muito cheirosa. Ele mandou outro. O sovaco de uma puta deve ser cheiroso, né? Deve ser. Olha aí. Deve ser. Tá, a gente vai fingir que você não conhece, tá bom? Ele mandou uma outra pro amigo meu também pro telefone que eu ri muito, cara. Tipo, não sei se entra na gíria, né? Mas ele virou assim. E aí, cara, como é que tu tá? Ele, pô, tô bem. E a luta, como é que vai? Aí, pô, que luta? A luta, né? Ele, pô, a luta, filha da puta. Eu ri muito, cara, com isso. Mas tu sabe que tem um cara que trabalha comigo, mano, que é, aí é cheque, o cara chegar de manhã, esse bicho, e, mas tal, como é que tá, beleza, não sei o que e tal. Esse bicho já mete, essa é a luta, mano. Como é que tá? Todo dia o cara passa essa, mano. E eu disse, aí gata, e aí gata, e aí? E ela se amarrou. Uma expressão aqui que a gente utiliza, que eu não sei se vocês por aí também utilizam, que é tipo, abrir e fechar a televisão. Abrir e fechar a televisão? Não, cara, é ligar e desligar? É. Olha, sendo que a galera fala, aí abre aí a televisão. Abre aí. Inclusive, aqui, o meu pai ama essa expressão. Toda vida que alguém fala, abre aí a televisão, ele, ah, meu filho, dá não, aí dá muito trabalho. Tem um monte de dessas paradinhas, né, cara, que o cara fala que o cara não se liga, né? Sim. É tipo o só que aí. Inclusive, eu tava no trabalho hoje, ó, o cara é direto, só que aí, o cara falando, conversando com o patrão lá, ó. E aí tu morrendo de rir, o cara não entendendo. Não, sendo que eu tô rindo aqui só porque o Theo disse que ele tava no trabalho, cara. Eu já tá com a ganha, viu? A vida ganha, desgraçado. Eu ainda tô na luta. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! É o Neto que é funcionário público, né? É. Não, na verdade ele. Como é? Ele conseguiu uma peixada. Eu ia perguntar se ele trabalha como a Spone. Quem, mano? A Spone? Vixe, a Spone, ó, é isso aí mesmo. A Spone é o Neto, falou e disse. Eu que é isso aí. Assessor de porra nenhuma. Ah, não, cara, é mesmo, é? Puta merda, essa eu vou... Essa daí amanhã mesmo eu vou estar usando, cara, caralho. Essa eu vou levar, hein? Essa eu vou levar. Eu ia falar assistente de porra nenhuma, mas vai dar no mesmo, né? Não, mas assessor. É, bicho, essa daí foi a fantástica da noite, cara. Porque essa daí vai render muita coisa amanhã no trabalho, bicho. Essa daí é boa, viu? Tem a parada do aí dentro, né? Que o pessoal tá falando aqui, né? Bota essas coisas aí dentro. Bota aí dentro. Aí dentro é mega clássico, bicho. Aqui é do Ceará. O pessoal fala muito também aqui, né? Pelo menos. Sair pra fora, botar pra dentro. Ah, isso eu falo em tudo quanto que é lugar. Cara. Leonasmo, né? Deixa eu só perguntar uma paradazinha. Pelo que vocês já me falaram, que o Telos encara qualquer mulher que vier, né? E homens também. Isso não é verdade. O detalhe então, é que isso não é verdade, mas continua. Além de pegar a mulher, ele fura o olho das meninas também, né? Sim, claro. Também não. Eu posso dizer que ele não é peidão, então. O Théo peida demais, mano. Porque teve pessoalmente com ele no mesmo ambiente, mano. Tu sabe que ele deixou. Sabe que ele deixou de criar canários na casa. Boca, baitou. Não, mas fala aí o que é canário, cara. Tu sabe que o Théo deixou de criar canários na casa dele por causa dessa putaria de peidar direto, né? Por quê? Porque os canários em ambiente com pouco oxigênio, eles tendem a morrer rápido. Olha aí, cara. É, mano. Então, peidão é o cara medroso, cara. É um peidar pra dentro, né? Não, mas tu sabe por que o Théo peidão pra peidar feia, pra dentro é justamente arregar. O Theo pega muita mulher feia, cara, porque normalmente nas festas ele tá cheio dos pau. Sabe o que é isso aí? Cheio dos pau, é bêbado? Exatamente, mas embriagado caindo no chão, mano. E a gente fala que ele estaria alto, ele estaria doidão. Aqui é cheio dos pau. Essa negada aí, macho, é tudo cheio de lereado. Sobre ao meu respeito. Agora o lereado é boa, Telos. Explica aí como é que é o lance do lereado. É cheio de conversa fiada. Lereado. Cheio de mentiras, criando ao meu respeito. Conversinha pra boi dormir, né? Ei, Vinícius, mas tu acha que o Telos, ele é estribado? Sei, cara, que seria estribado. Não tem nem noção, não, que é. Eu ia falar isso também, mas... Mas se for um cara que tem as canelas finas e a barriga grande, eu digo que é. Caralho, eu não tenho a menor noção, cara, do que é estribado, brother. Não, é o cara que tem as pernas de alicate. Perna de alicate, caralho. Perna de alicate, que é a perna toda aberta e tal. É. Não, mas tu acha que o Theolus ele é muito estribado ou ele é pouco estribado? Pode falar, e aí? Deve ser bem médio, deve ser médio estribado. Estribado é um cara rico, cara. De médio estribado eu ainda tô longe, eu tô abaixo. Não, mas eu quero saber se vocês já levaram uma rabanada. Rabanada. É só no Natal, né, que as famílias fazem tal, rabanada. Já levou, Vinícius, uma rabanada? Não, eu já dei uma surra de pau mole. Você deu surra de pau mole? Caralho, é uma disposição, viu, bicho? Aí diz aí, ah, né? Nunca levou uma rabanada, mano. Diz aí, tá, que é uma... Nem o Joel sabe o que é. Não, mas surra de pau mole deve ser doideira, bicho. E nem o Neto também sabe o que é. Eu não sei não, cara. Quem quer levar uma essa rabanada? Essa daí tu tá inventando agora, mas vai ser uma merda grande só. Vai é lá. Não, é não. É, rabanada é ele virar o rosto rapidamente contra outra pessoa, mano. Ó o doido, mano. Isso aí é rabissaca, mano. Ó o doido, rabanada. É outro nome, então. Outro nome que se dá a isso. O cara não sabe nem ler, mano. Puta que pariu. E a surra de pau mole? Cara, surra de pau mole é tipo assim, quando tu pega uma mulher de jeito, sabe qual é? Tipo, tu come legal mesmo, te fala que deu uma surra de pau mole. Entendeu? Porra. É que pegou de jeito, a mulher tava precisando de um trato e tu deu aquela porra. Essa daí também será utilizada, essa né? Essa daí o Manel vai levar, né, pra vida dele também. Isso aí é quase todo dia. Surra de pau mole na mão, né? 5 contra 1. 5 judeus enforcando um galileu, né? É, mas essa daí tu roubou do teu irmão, não foi? É, a vida do teu é roubar as porra do Moro e do Júnior. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! Mas então, e esse bonde aqui? O bonde é o ônibus, não? O bonde é aquela parada do trenzinho do baile funk, né? É, do Tigrão, né? Cara. Pois é. Bonde é tipo assim... É o grupo, é um grupo. Ah. É. Tipo, nós quatro aqui formamos o bonde do Azila Cash, tá ligado? Por isso que é o bonde do Tigrão, mano. Eu tô de convidado, mas eu tô no bonde também. E eu disse, aí gata, e aí? E ela se amarrou! É, mano, sabe outra coisa que o Neto pode se classificar lá no trabalho dele? É. Não, vou dizer não. Ai, se fudeu. Então, calma aí, eu vou aproveitar que a gente tá falando de funk e vou botar que eu separei aqui. Ô, Telos. Não, mano. Pega outra vítima porque eu já me lasquei nessa, mano. Eu não me lasco mais nem a pau até o final. Tu já se lascou da frase. Eu vou botar os levels de terça e quinta, mano, que eu sei. Pode falar aí com os outros então, aí, porque... Já tomou uma pentada? Não, eu acredito que não. Se eu tomei, não me contaram. Tu, Joel? Eu acho que não, né? Eu vou mostrar pra mim por que tentar, vou falar também não. Vai mostrar? Não vai falar não? Vixe, abre não, a webcam, mostrar, né? Ele. Dá uma olhada aí na pentada. Pentada é aquela parada lá. Olha aí. Então, essa é uma categoria diferente, é a pentada violenta. Não, aqui de manhã, mano, quando o cara pega o ônibus lotado, o cara deve levar muita pentada, né? Oi. Pentada violenta, pentada violenta. Eu tô pegando o metrô, cara, 5 horas da tarde, ele vem lotado, cara. Porra, eu tô umas 3 pentadas por dia. Não é uma coisa que eu me orgulho, tá ligado? Mas é necessidade, é o dever. É o dever, né, cara? Fazer o quê? Cara, eu digo que essa aqui é mais comédia aí, ó. Ele quer cara, ele vai começar a derrubar o nível, tá vendo? Não, é putaria, essa é comédia mesmo, olha aí. Olha aí, mano. O próximo... Pivete, ó, putaria. Puta merda. Daqui a pouco é xvideos.com, ó. Esse é melhor, parece mais. Eita, meu irmão, agora eu tô vendo coisa boa. Eita, abriu o RedTube, hein? Eita, porra, pentadazinha boa aí. Agora eu vou de mandar uma pentada sua mão. Vixe, eu ia passando pra MSN da menina aqui, ó. Mas então, só pra sanar a dúvida do Telos, cara, tá, fura pô, olho. Fura olho. Mas eu já sei de tudo. Que é. A merda então. É grande, por isso que eu só furei olho das lésbicas. Que procurou no Google que nem um maluco. Por isso então, que eu só espero. Fura olho é aquele cara que assim, que tá contigo, tá do teu lado, mas pega tua mulher, tá ligado? Tenta pegar tua mulher. Olha aí. Pega a mulher dos outros. É o Ricardão, fura olho. No caso do Telos, como ele fura olho de mulher, né? Pra ficar com os caras, né? Logicamente, ele furou o olho das mulheres pra ficar com os homens. Mas é a opção dele e a gente vai respeitar. Né? Ah, é claro. Não tem respeito nenhum, não, macho. É, eu só furei o olho da lésbica que eu conheci. Só isso. Já assumi a minha culpa ao público, então pronto. D2, e preste atenção, portas se abrem e aumentam o poder da visão. Isso é meu compromisso, e se eu fumo ninguém tem nada com isso. Não, não preciso da sua postura, a minha segurança eu faço na cintura. O hipócrita vai e os valores não caem, é tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, D2, mas não tenha o respeito. D2, mas não tenha o respeito. D2, mas não tenha o respeito. D2, mas não tenho respeito. D2, mas não tenho respeito. Hasta la vista, baby.